Seção 20. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Lua, de Cruz e Souza. Clâmides frescas, de brancuras frias, finíssimas, dalmáticas de neve, vestem as longas árvores sombrias, surgindo a lua nebulosa e leve. Névoas e névoas frígidas ondulam, alagam lácteos e fulgentes rios, que na enluarada refração tremulam, dentre fosforescências calafrios. E ondulam névoas, cetinosas rendas, de virginais, de prônubas alvuras, vagam baladas e visões e lendas, no flórido noivado das alturas. E fria, fluente, frouxa claridade flutua como as brumas de um letargo, e erra no espaço, em toda a imensidade, um sonho doente, silencioso, amargo. Da vastidão, dos páramos serenos, das siderais abóbadas cerúleas, cai a luz em antífonas entrenos, em misticismos, orações e dúlias. E entre os marfins e as pratas diluídas, dos lânguidos clarões tristes e enfermos, com grinaldas de roxas margaridas, vagam as virgens de cismares ermos. Cabelos torrenciais e dolorosos boiam nas ondas dos etéreos gelos, e os corpos passam níveos luminosos nas ondas do luar e dos cabelos. Vagam sombras gentis de mortas, vagam em grandes procissões, em grandes alas, dentre as auréolas, os clarões que alagam, opulências de pérolas e opalas. E a lua vai, clorótica, fugindo, nos seus alperces etereais e brancos, a luz gelada e pálida diluindo, das serranias pelos largos flancos. Ó lua das magnólias e dos lírios, geleira sideral entre as geleiras, tens a tristeza mórbida dos círios e a lividez da chama das poncheiras. Quando ressurges, quando brilhas e amas, quando de luzes a amplidão constelas, com os fulgores glaciais que tu derramas, das febre e frio, das nevrose, gelas. A tua dor cristalizou-se outrora, na dor profunda mais dilacerada, e das cores estranhas, ó astro, agora, és a suprema dor cristalizada. Fim de Lua.